E agora, o jornal matinal da Wells de Killy Teslow com a binomiada para o prémio de canais fechados Killy Teslow. E agora, Killy Teslow. Bom dia, eu sou Killy Teslow. Notícia de abertura. A sala de AVI foi anexada à oficina graças a cortes de orçamento. O comentário do vice-diretor Hackett foi: passo a citar, as vossas câmaras não nascem nas árvores. Fim de citação. Outras notícias! O jornal matinal só demora 3 minutos! Importam-se! Noutra história. O diretor Tilly Walk e o diretor da Wells estão numa crítica missão de busca de factos no Tahiti. Tilly Walk disse que a missão é cansativa, mas... Oh, não! Frutífera, antes de viajar, Tilly marcou uma competição denominada diretor por um dia. O vencedor poderá experimentar a excitação de ser diretor de uma escola durante um período de um dia. Isto interessa-me. Quem ganhar pode presidir a assembleia matinal. Escolher em mente, por favor, nada de gorduras, e pôr uma fotografia no jornal da escola. As candidaturas requerem nota mínima 10 e cidadania americana. Diretor por um dia. Pode ser um prólogo interessante para uma história que irei chamar Rainha do Universo, a Ascensão e a Ascensão de Pim Diffy. Outras notícias. Ei! O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. No futuro deve ser melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. No futuro é o as do século 22. Está de férias cá, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil. Myers, vais candidatar-te a diretor? Bem, tem muito cuidado. Não vá alguém falar da tua participação no cozido irlandês. Hey, Petrosian. Ouvi dizer que a tua irmã experimenta todos os penteados em ti primeiro. Achas que isso vai dar um bom debate? Há aqui mais alguém com segredos patéticos? Vice-diretor Hackett, a reviver a infância. No meu livro de regulamentos da escola, não diz que o elemento da direção não pode concorrer. Diretor por um dia, é a minha oportunidade de mostrar a minha compaixão, sabedoria e sensibilidade. Por isso é melhor saírem do meu caminho ou vão dar-se mal. Admita, o senhor é um pequeno jardim no caminho da Avalanche Pym. Vemo-nos no debate. Lucky Pierre, mostra-me os teus papéis de cidadania. Pois, foi o que eu pensei. Mamé mi momu. Treta, treta, treta. Quando quiserem. Bem-vindos ao debate dos diretores por um dia. Eu sou a moderadora Killy Teslow. As perguntas guia foram enviadas por alunos. Senhor Diffy? Sim, a primeira pergunta é para a Pym e a da defesa lateral Sally Bruschenwager, que quer saber que mudanças terá o papel da mulher no desporto. Em primeiro lugar, quero dizer-vos que não há provas de que o vice-diretor Hackett tenha desviado fundos da escola para a compra de um sistema de cinema em casa. Eu acho que estas acusações não têm qualquer fundamento e longe de mim eu querer falar nelas. Tudo falso! Espero que isto responda à questão. Não responde. Próxima questão. Este debate é uma porcaria. Não é uma questão. Pym, disseste que esta escola é para pássaros. Por que queres ser diretora de uma escola assim? Eu disse que a escola era para pássaros. Mas eu referia-me à majestosa águia. Quando eu for diretora, vou fazer com que esta escola abra as asas e alcance grandes voos de orgulho e ambição. Este homem engole pastilhas! Senhor Hackett, a PM fez acusações muito graves contra o senhor. Desfalques, abuso de poder, engolir pastilhas elásticas. Quer responder? Com muito gosto. Eu nunca... Está quente aqui. Nunca tinha ouvido falar nela. Mãezinha! Não comece já a suar, Sr. Hackett. Estas acusações são ridículas. Estou quase a derreter todo. Não será antes a dura verdade a escorrer pela sua cara? Estás com azar. Oh, meu pequeno Danny, a tua inocência diverte-me. Olá, pessoal! Gelados para todos! Ao aceitar esta delícia, fica legalmente obrigado a votar na PIM. Assinei aqui. Assinei aqui. Assinei aqui. Temos fumo branco, é oficial. A nossa diretora por um dia é Pim Diffy. Pouco se sabe sobre a infância desta ambiciosa menina de carinha rosada, mas o que eu sei é que... Ei! Phil, acreditas nisto? Estou a preparar a minha retrospectiva e eles estão a fazer chaves? Impossível! Ou seja, a escola inteira anseia por notícias e tu és ignorada. Podes fazer 3 cópias desta. Oiê, oiê! Preparem-se para uma audiência com a nossa estimada diretora por um dia, a sábia, a defensora de tudo o que é... Melhor essa introdução, muito florida. Para agradecer aos que me confiaram o poder, aumentei os fundos para todas as oficinas e clubes. Vais dar fundos ao clube da AV? Uou, uou, respira fundo, respira. Sim, vou dar um fundo ao clube de AV, mas vai haver uma alteração no horário nobre. Que alteração? Teslo, fora. Danny, dentro. Mas não podes! Dá cá isso. Última hora. As turmas de oficina vão trabalhar com o clube de cerâmica para fazer estátuas, outras formas de arte para homenagear a Pim. Eu não sei, Pim, tens mais olhos que barriga. Não sei se há material que chegue. Oh, não respondas à tua diretora, menino. Não quero ter de suspender-te. Boa. Suspende-me. Declara a falta de civismo. Não interessa. Só vais ser diretora por um dia. Um dia. Um dia chega-me bem. Fez marcação? Não. Neil, estás bem? É bom ver-te. Senta-te. Escuta, Pim. Faz-te conta que não está aí. Docinho? Escuta, Pim, tu... Oh, pode ser. Obrigado. Podes ter conseguido enganar os alunos aqui, mas uma eleição forjada não chega para vendar os meus olhos com um véu de sujidade. Gastaste cada cêntimo desta escola em prevoices. Não pode ser. Ai, não? De acordo com os regulamentos da escola, um diretor popularmente eleito tem vastos poderes. Mas... Eu sempre segui os regulamentos e agora eles fazem pouco de mim. Isso, Pim. Diverte-te. Faz a tua festa. Tratamentos termais para todos. Aproveita. Porque amanhã a escola volta para mim, quer tu queiras ou não. Ha! Posso tirar mais um? São deliciosos. Achas que temos filme suficiente para o que precisamos? Oh, sim. Talvez uma falha ou outra. Mas ninguém dá por nada. Interrompemos a apertada vigilância sobre vós para uma importante mensagem da líder recém-eleita. Salve, Pim! Salve, eu! Tenho más notícias. O vice-diretor Neil Hackett parou de suar e acabou por revelar os seus segredos. O filme a que vão assistir é perturbante e não editado, mas achamos que todos devem saber. Vejam isto. Aqui os estudantes são os idiotas. Por isso, peguei em cada cêntimo da escola e fiz tratamentos termais. Ha! Tolinhos! Foi Neil Hackett. Eu comprovo. Esta mensagem? Sim, e quem é que vai acreditar? São tudo mentiras. Isto é obra de um gênio demoníaco. Vice-diretor Hackett, é meu dever informá-lo de que, tendo em conta o escândalo recente, redigi a sua demissão. E assinei-a por si. É com pesar que aceito. Não podes fazer isso! Vejamos o que os regulamentos da escola têm a dizer sobre esta situação. Artigo 3. Caso o vice-diretor, que é o senhor, seja culpado de má conduta, o que aconteceu? O diretor atual, a minha menina, tem o direito de despedir o dito vice-diretor. Isto é o senhor. Bloco notas. Livre trânsito. Megafone. Oh, e Neil? Que é? De joelhos imediatamente, Neil. A gravata é minha! O poder é meu! Estou bem. Está a aterrar! A líder está a chegar! Tu! Chamas a isso adulação? Sorte a tua que eu estou a dar aulas grátis de adulação! Vais dentro! Levem-no daqui! Eu decidi que preciso de alguém para me servir. Vou fazer entrevistas no meu gabinete para um novo vice-diretor. Vamos ter bolinhos à borla e pinturas faciais. Ela está a comprar a simpatia das pessoas. Tipo, estes pindolas falem mesmo alguma coisa? Eu fui proibida de fazer as minhas reportagens diárias. Eu estou vazia. Phil, queres saber as notícias? Eu digo-te as notícias. As notícias são fazer qualquer coisa. Tens algum plano? É porque eu estou com uma cara séria. Está aqui alguém? Sim. Nós somos a Resistência. Fazemos tudo em segredo e descobrimos uma maneira de acabar com a PIM. Primeiro precisamos... Nomes de código. Pois... Ia dizer, precisamos de um plano. Mas sim, temos de ter nomes de código. Muito bem, tu vais ser... a Pantera Branca. Sou mesmo eu? Oh, e tu vais ser o Sr. Pombinho? Eu dou-te o nome de Pantera Branca e eu sou o Pombinho. Não, não é justo. Chama-me... Cobra da Noite. Está bem, sim, a cobra não sei quê... Pombinho. Adorada líder, o primeiro candidato a vice-presidente já chegou. Manda-o entrar. Pai, o que é que estás aqui a fazer? Só passei por aqui porque te esqueceste do almoço. Porque eu sou mesmo assim. Também sou metódico, altruísta, perfeccionista e também sei contar. A minha maior fraqueza, não sei, talvez... zeloso. Demasiado. Pai, não te vou dar o lugar, nem penses. Eu tenho trabalho. Pode verificar no meu currículo. Senhor Pombinho, dá-me o teu wizard e eu espio a PIM. Desculpa, cobra da noite. Eu espio. Sempre tu a usar o wizard? Porque eu é que sou do futuro. Oh, pois, o futuro onde aparentemente ninguém partilha. Olá, bochechas lindas. Eu sou Gai Gaviota. Sou milionário de sucesso e tenho jato. Contrata-me, deixa-te dar uma voltinha. Queres? Hackett, não desperdice o meu tempo. Um jato privado ou um bravada de 82 a largar peças? Oi, Pim. Não achas que estas entrevistas são uma perda de tempo? Bem, ambos sabemos que eu é que vou ser o vice-diretor. O que queres dizer? Bem, não é segredo. Tipo, eu sempre fui o teu braço direito. Ai, Danny, ai, Danny, ai, Danny. És sem dúvida um bom parceiro, mas isso é o que sempre serás. Mas eu podia ser o dire... Parceiro? Mas isso... Parceiro. Par. Parceiro. Hey! És vice-diretor, temos de falar consigo. Atrás dos cassivos, aí as câmaras não nos veem. Quer recuperar o seu lugar? O Sr. Pombinho e eu temos um plano. Um plano! Bem, se tem um plano, então em menos de nada tudo volta ao normal. Nós vamos humilhar a Pim. Bom plano. O que é que eu faço? Fique quietinho. Vira a cara para o outro lado e prometa que não nos vai suspender. Eu olho para onde vocês quiserem, correto? O Sr. Pombinho quem é? É ele. Nomes de código de resistência. Manter o anonimato. Nomes de código também quero. Mas você não precisa. Quer ser o Lance Tankman. Mas não precisa. Lance Tankman! Sim. Está bem, é o... Lance Tankman. Boa. Sou o Lance Tankman. Até tremo. Depois, quando a Pim sair do centro de correção, apanhámo-la. É um excelente plano, só que requer uma equipa de intervenção dos comandos, 3 veículos anfíbios e autorização para voar em 6 estados. É fácil apontar defeitos em qualquer plano, Phil. Desculpa, é que... uma resistência de 2 pessoas é capaz de não chegar. Sim. As luzes, rápido! Olá, Danny! Como estás? Não se façam de inocentes. Um tal de Lance Tankman disse-me que planeava um golpe. Nós não. Nós estamos só... Estamos só, aqui, a fazer gaiolas. Vocês estão à espera que eu acredite que a resistência não existe? Yep. Bolas! Eu queria tanto ajudar. Tu? Porquê? Quero que as coisas voltem ao que eram antes. Com a Pima a controlar a vida das pessoas implacavelmente, nem a vejo. Com alguém que tenha a confiança da Pim, conseguiremos qualquer coisa. Bem-vindo à Resistência, Sr. Escorpião. Boa, ele é o Escorpião e eu sou o Pombinho. Desculpa! Nada. Tens de ir à sala de cerâmica fazer de modelo por causa das bonecas novas. Ah! Merchandising! Excelente! Isto não é a sala de cerâmica. Desculpa lá, Pim. Eu estou ferido por dentro. Eu vou é ferir-te por fora! Fala, Pantera Branca. A galinha está sentada no poleiro. Podes parar com isso. Roger! Siga! Fala Kelly Tesla com a nossa adorada diretora. Para uma retrospectiva das suas primeiras 100 horas no poder, diga-me, diretora Pim, considera-se um sucesso até à data? Bem, sim, Kelly, penso eu. E também se considera uma ladra mentirosa que engana o corpo estudantil? Bem, sim, Kelly, penso eu. Eu sou cruel, eu... isto é... quer dizer... não, isto é... raios! Tu e as tuas perguntas traiçoeiras! Conseguiste enganar-me! Phil, esta porta trancada não faz frente ao meu wizard. Claro que engana o corpo estudantil. São carneiros, mal cheirosos e ignorantes. Olha para mim, eu estudo aqui. Phil. Não me faças rir, Phil. Daí não me consegues atingir com o teu wizard. ouço estas pessoas. Sou a verdadeira Pim. Sou... Oh, isto é que não! E foi a Kelly Teslow a revelar a verdadeira senhora diretora Pim. Ups. Volta aqui outra vez! Ei, larguem-me quietos! Ei, pessoal! Quem quer mais uns gelados? Vice-diretor Neil, retorna à sua montada! Bem, parece que o Lance Tugman está contente. Sim, foi giro ser da resistência. A que mais vamos resistir? E que tal aos filetes de pescada da cantina? Perfeito! Precisamos de nomes de código mais audazes. Está bem, mas desta vez escolho eu. Deixa ver. Gata de veludo e eu serei Bravo Unicórnio. Está bem. Espera, espera, não. O quê? Não, Bravo Viril? Hey, Gil, o Hackett reconheceu a nossa ajuda e ofereceu mais fundos para o clube de AV. Com esse dinheiro, equipamos o estúdio ou compramos uma câmara? Sabes, esse dinheiro já eu gastei. Mas eu é... Como é que tu... Gastaste o dinheiro agora em vou para o ar. Observa só. Este é o Jornal da Wells, com o pivô Kelly Teslow. Danny Dawkins com o tempo. E agora? Kelly Teslow. Bom dia. As notícias com Kelly Teslow.